Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Podes partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da tua vida até aos dias de hoje? É difícil escolher um momento ou um dia, porque a felicidade é feita de pequenos momentos e felizmente já tive vários, mas se tiver que escolher um, escolheria talvez 28 de outubro de 2006, quando nasceu o meu filho, que acho que é um clássico, é o que toda a gente normalmente diz. Luís Baila, 42 anos, jornalista da RTP, colaborador fundador da Rádio Boa Nova. Seja bem-vindo a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É presença certa o sábado a seguir às 12 horas e em repetição à segunda-feira logo depois das 19 e em permanência em www.radioboanova.com. Com o apoio do Crédito Agrícola, estamos neste ano de 2011 a escolher 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos de Oliveira do Hospital. Esta iniciativa, com assinatura de responsabilidade da Rádio Boa Nova, está integrada no 25º aniversário desta estação emissora. Venha daí connosco para mais uma conversa, hoje bastante especial e que obriga a uma manifestação de interesses. Luís Baila, o Baila, de quem sou amigo desde sempre e com o qual partilho e partilhamos a paixão pela rádio e pela comunicação social. Vai ser uma conversa com a mesma honestidade de todas as outras, apenas e só, com mais alguma informalidade. Vamos então a isto. Luís Baila, tens presente o dia, a hora e o local onde nasceste? Não que me lembro, mas sempre tive a preocupação de perguntar aos meus pais. E lembro-me que foi no dia 11 de maio de 1969, no Lobito, em Angola, num sítio lindíssimo, porque dizem-me os meus pais que era realmente muito bonito, em frente ao mar, porque eu não me lembro, infelizmente. Mas foi isso, às 6 da tarde, também sei disso, também tenho apontado isso na minha agenda, de um 11 de maio de 69, no Lobito, em Angola, no meio do calor. És, portanto, um português angolano. Sim, sim. Apesar de ter vindo muito novo de Angola, tinha apenas 5 anos, vim para Alvoque das Várzeas, para o Conselho de Oliveira do Hospital. Tens presente algum momento destes 5 anos em Angola? Tenho umas imagens vagas, de efetivamente aquele ambiente de calor, da liberdade de brincar ao fundo da rua. Lembro-me de alguns tiroteios já naquela fase mais difícil da descolonização, que ainda estávamos lá. Lembro-me do regresso, lembro-me de andar de avião, muito puto ainda, mas tenho essa imagem muito presente. Aliás, aviões que agora ainda existem, aqueles 747 que agora fazem parte das linhas aéreas angolanas, esses aviões ainda estão a voar. Lembro-me de vir de barco, de Luanda para Lisboa, eram 8 dias de barco. Lembro-me disso, enfim, não perfeitamente, mas são imagens que ficaram para sempre na minha cabeça. 5 anos e, pegando na imagem do avião, aterras no Conselho de Oliveira do Hospital, mais concretamente em Alvoque. Alvoque das Várzeas, precisamente. Foi antes disso ainda vim para... porque os meus pais ficaram, eu vim antes. Ainda fui para Viseu, para a casa dos meus tios, e depois, quando vieram os meus pais, vivemos durante alguns anos em Alvoque das Várzeas, porque foi aí que fiz a escola primária. É isso mesmo por onde podemos pegar, a escola primária. Fazes a escola primária lá em baixo, na zona do Alva. Tens recordação de como era a escola primária? Absolutamente. Isso inicia-se aí talvez um dos períodos mais felizes da minha vida, porque apesar daquele turbilhão sobretudo, enfim, eu era muito puto, mas os meus pais passaram por aquele turbilhão de mudarem de vida radicalmente tão depressa e daquela forma como todos conhecem. Que não a sabe. Ti não te terá custado tanto porque as crianças têm um poder de adaptação fantástico. Exatamente, precisamente, mas lembro perfeitamente da liberdade, da forma como fui criado ali, daquela relação com a terra, o rio que era mesmo ali à porta de casa, muito novo já sabia nadar, ia sozinho para o rio e fugia, aquele contacto com os animais que é uma coisa que me marca ainda até hoje e, portanto, ganhei aquela ligação forte ali à terra. Posso dizer que foste um menino do rio? Fui, no verão aquilo era um privilégio extraordinário, fugir e passar o dia inteiro no rio, de manhã à tarde, às vezes já adolescente à noite também. E na escola eras bom aluno ou um puto traquina, utilizando a expressão que há bocadinho colocaste em antena? As pessoas dizem que eu era um bocado traquina e que era muito irrequieto e que, enfim, mas lá fui fazendo as coisas e lá fiz a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe em Alvoque das Várzeas. E em casa eras um menino bem comportado? Dizem que não, nem por isso, era muito rebelde e muito, enfim, irrequieto, numa descrição assim mais soft, era o que se dizia por lá, que não era nada fácil nessa altura aturar-me. E quando é que dás o salto da zona do Alva cá para cima, que é como quem diz, para Oliveira do Hospital? É fácil, porque fiz lá a primeira, segunda, terceira e quarta classe e depois, quando tinha que vir para o ciclo, os meus pais também vieram viver para Oliveira do Hospital e aí participei noutra coisa marcante neste nosso concelho, que foi a inauguração da escola que ainda funciona hoje, não é? O ciclo preparatório e a secundária, se calhar hoje já não tem nada destes nomes, tem outros, mas foi no ano em que acabou aquele liceu que nós conhecemos bem, que era ali na Rua do Colégio. Sim, o Brás Garcia de Mascarenhas. E onde eu já não andei, já não tive esse privilégio, essa sorte, mas tive o privilégio de estrear aquelas novas instalações que também não tinham muito a ver com aquilo que têm hoje, eram muito mais precárias. Recordo-me que aquelas construções envolventes não existiam, não tínhamos pavilhão. Sim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Disso. Felizmente. E portanto, participei nessa estreia na altura e foi aí que comecei a fazer homem também. Mas os teus pais continuavam a viver em Alvoque? Não, viemos viver para Oliveira do Hospital a partir daí. Esse salto custou-te alguma coisa? O sair do pé do rio? Não, porque estávamos sempre próximos e, portanto, nas férias, e nessa altura havia imensas férias, que era uma coisa extraordinária, que eu acho que os miúdos não têm agora. As férias grandes eram mesmo grandes, eram enormes. As Sim, férias eram de Natal, 4 meses, a correr mal. Para aí, as férias de Natal também eram grandes, as férias da Páscoa, as férias do Carnaval, e, portanto, nesses períodos estava sempre em Alvoque, porque adorava aquilo, ainda hoje igual, continuo a adorar, as minhas raízes estão ali, aquilo foi uma ligação que ficou para sempre e, portanto, sempre que podia fugia da Oliveira do Hospital para ir para o Alvoque das Várzeas. Fazes a então denominada escola preparatória ou ciclo preparatório já nas novas instalações das instalações que hoje são da escola secundária de Oliveira do Hospital e vais por aí fora? Sim, fiz depois do liceu e depois mais tarde vim para o Porto estudar. Eras, onde estou até hoje. Eras muito boémio nessa altura? Era um bocado, ainda que um bocado. Acho que era o normal que todas as pessoas eram na nossa idade. Tive uma adolescência perfeitamente normal. Aliás, tive essa infância e adolescência, eu costumo dizer que foram os melhores períodos da minha vida, porque tinha o privilégio, ali ao Oliveira do Hospital éramos um bom grupo de amigos e olhando agora para trás, realmente éramos muito, nunca fizemos nenhum disparate do qual os nossos pais se possam envergonhar, antes pelo contrário. A tua performance escolar continuava regular? Sim, normal, nada de excepcional, mas lá ia cumprindo o calendário até acabar o liceu, que foi o 12º ano, na altura ainda era 12º ano. Na relação com os teus pais, tiveste alguma crise de adolescência ou nem por isso? É natural que sim, mas nada que seja marcante, nada que me tenha ficado na minha memória ou na deles como algo negativo. Quer dizer, foi a evolução normal de um ser humano. Eras muito namoradeiro? Era, acho que sim, o normal, para essa altura. Era nada de excepcional, mas o normal, acho que sim. É como digo, eu vivi a infância e a adolescência mais felizes do mundo, era o tipo mais feliz do mundo, porque isso também faz parte da nossa felicidade e da nossa formação, e portanto nesse aspecto foi o normal. Em casa com os teus pais, tinhas portanto uma relação normal, não sendo filho único, mas tens consciência que tinhas uma vida privilegiada? Tinha. Confesso que sim, fazíamos parte de um grupo privilegiado nessa altura, e as coisas nessa altura, e agora que vivemos outra vez em crise, mas nessa altura as coisas eram mais difíceis, não era? As coisas não eram tão fáceis como são agora, de maneira nenhuma. Aliás, eu lembro-me, voltando um bocadinho atrás, quando cheguei ao Alvoque das Várzeas, vindo então de Angola, eu ainda me lembro que as coisas praticamente eram todas feitas em casa, o leite era feito em casa, a manteiga era feita em casa, o queijo era feito em casa, o milho, o azeite, as batatas... O engraçado disso é que isso não foi há 50 anos. Não foi. Passou-se comigo. Eu lembro-me disto. Ainda tive o privilégio de passar por isto. Aliás, lembro-me de mais coisas. A água aquecida para tomar banho era na panela, na lareira, na panela de ferro. Isto passou-se comigo. Não foi com os meus avós, nem com os meus... Foi comigo. Nem com Também nos dá a consciência de como o país mudou nos últimos 30 anos. Muito. Imenso, imenso, imenso. É outro país. Nós às vezes queixamos-nos demasiado, mas nós temos outro país com todas as dificuldades que agora... estamos a enfrentar e ainda vamos enfrentar mais, certamente, mas mesmo com todas as dificuldades vivemos noutro país, porque nessa altura as coisas não eram tão fáceis como são hoje, e em Oliveira do Hospital, na minha adolescência, não eram, e portanto eu já ia tendo acesso, eu e os meus amigos, a algumas coisas, e nesse sentido sinto que efetivamente poderia fazer parte desse grupo de privilegiados, porque nem todos tinham acesso tão fácil a uma série de coisas que nós tínhamos. Deixa-me puxar pela tua memória. Nessa altura, quando fazias redações, o que é que escrevias quando te perguntavam o que é que queres ser quando fores grande? Não, confesso que não tenho ideia nenhuma. Recordo os meus pais falarem-me aquela coisa habitual do polícia e do bombeiro, mas isso quando é na infância, não é? Mas depois, mais tarde, já na adolescência, não me lembro disso das redações, ainda que, quer dizer, eu estou aqui a falar na adolescência, dá a impressão que comecei na rádio muito tarde. Eu tinha 17 anos. Era aí que eu queria chegar. Ainda hoje, enfim, pensando nesta entrevista, eu comecei na rádio, aliás, quando a rádio começou, que a rádio começou em março e eu faço anos em maio, quando a rádio começou eu tinha 16 anos. Portanto, eu tinha 16, 17 anos quando comecei na rádio. Na rádio, aqui na Rádio Boa Nova. Aqui na Rádio Boa Nova, e nem sequer, portanto, não há essa coisa de e o que é que eu pensava, o que é que eu depois, mais tarde, aos 20 ou aos 30, vou escolher. Não, essa escolha foi aos 15, 16, 17 anos, era um garoto, era um puto. Estamos a conversar com o Luís Baila, aqui em Boa Nova, 25 anos e 25 nomes. Estamos mesmo a chegar ao fim deste puzzle, e hoje é uma conversa muito especial com alguém que ajudou a fazer desta rádio o que ela é hoje, e também, atrevo-me a dizer, com alguém a quem a rádio ajudou a fazer o que é hoje. Luís, tens presente como é que foi a tua estreia na Boa Nova? Assim, não tenho uma memória exata. Lembro-me da primeira vez que fui ao Prédio Areias. Ainda há bocadinho estava a pensar nisso e não tenho ideia o que é que me arrastou para ali. Recordo-me que acho que foi um fim de semana. Já não tenho ideia se não terá sido o Arthur Abreu, que é um outro amigo nosso, da nossa criação, que agora está na Câmara Municipal. Aliás, quando estiver com ele outra vez, vou-lhe perguntar isso, se ele se lembra disso, porque eu não tenho certeza, não sei o que é que me levou ali. Tinha 16 ou 17 anos, alguma coisa, fui atrás de alguém, ou alguém me levou, e eu tenho ideia que terá sido talvez o Arthur Abreu, não me recordo, mas tenho presente ali na precariedade daquilo, dois giradiscos, uma mesa pequenina, uma sala que era lá no último andar. A precariedade que rima com a felicidade que aquilo dava. Sim, claro, é evidente que sim. Aquilo, enfim, nessa fase ainda de descoberta, e deixa ver o que é isto, e deixa, enfim, a curiosidade, mas depois, mais tarde, deu numa coisa mais séria, não é? É verdade que sim, e também é verdade que, por causa desta conversa, tentei-me recordar qual foi a primeira emissão de rádio que fizemos juntos. Sinceramente, não me recordo. Pois também não, esses pormenores nunca nos ficam, também é difícil, porque é tanta coisa que era difícil sabermos detalhadamente o dia. Ora, aliás, aquilo para nós era mais uma coisa, enfim, mal comparado, era como ir ao café. A gente não sabia o que é que estava ali. Já lá vamos a isso do café, porque a Rádio Boa Nova teve quase esse efeito em todos nós, era quase o nosso café, onde nós nos encontrávamos. Sim, nessa altura... Chegava a haver 20 pessoas na rádio. Sim, mas nessa altura, isto era no sentido de dizer que era, pronto, vamos ali, não era... Quer dizer, eu estava longe de imaginar o que é que a partir dali iria nascer, e portanto aquilo era mais uma coisa, era uma curiosidade de um puto, olha, vamos lá ver e tal. E ainda que em casa sempre, aliás, o meu pai também foi jornalista em Angola durante vários anos, na rádio e nos jornais, e portanto já havia ali algum contacto. Eu até costumo dizer que aprendi a ler nos jornais, porque em minha casa, através do meu pai, sempre houve jornais, sempre houve a bola, sempre houve os desportivos, sempre houve os jornais mais virados para a política, e portanto eu costumo dizer que aprendi a ler nos jornais, e portanto já havia ali uma linha condutora, não é? Não há nada que aconteça por acaso, e isto também não aconteceu por acaso, não é? Antes de continuarmos a história da Boa Nova com o Luís Baila, herdas esse vício, esse bichinho do jornalismo do teu pai? Eu acho que sim, na altura quase inconscientemente, porque o meu pai nunca me influenciou para isso, e aliás, os tempos em que o meu pai... O teu pai que chegou a ser correspondente do Jornal da Bola, se a memória sim, não falha. Sim, em Angola, trabalhou muitos anos no Jornal da Bola e conheceu aqueles nomes históricos do Jornal da Bola. Aliás, eu acho que em minha casa ainda andará para lá, no meio de milhares de jornais, porque depois também me apareceu essa mania de guardar os jornais, e o meu pai também tinha um bocado dessa mania. Acho que há para lá o número 1 da Bola, que é uma coisa que um dia destes tenho que procurar. E que certamente é uma peça de museu valiosa. Mas o meu pai nunca me influenciou, por várias razões, porque enfim, também não quis influenciar, e depois porque o período em que o meu pai esteve quase exclusivamente dedicado ao jornalismo, eu não era nascido ainda na altura, não é? E portanto, quando eu nasci, depois na minha infância e na minha criação, o meu pai já não estava relacionado com o jornalismo, a não ser esse lado de haver sempre lá em casa jornais. Teu pai, em Oliveira do Hospital, nunca teve grande intervenção no mundo da comunicação social local, que me recordo. Não, na altura também não existia. Ele era um homem conhecido por ser um solicitador, que na altura era uma figura de algum relevo na sociedade. Na altura a coisa mais famosa que haveria mais próxima seria a Comarca de Arganil, exatamente. Portanto, não, nunca teve essa intervenção. Não. Estamos na Boa Nova. O Luís Baila vai até ao Prédio Areias, como todos nós. E então começas a fazer rádio, na Rádio Boa Nova. Há um dia em que sentes que vai ser por ali, pelo jornalismo, pela comunicação social, a tua vida? Não há um dia em que sinta isso. Isso fui sentindo ao longo do tempo, não é? Sobretudo até depois na segunda fase da Rádio Boa Nova, quando ela já... Legalizada. Sim, e quando ela se muda para a casa, que é onde é agora a Casa do Cultura. Sim, para a antiga escola. Para a antiga escola. E aí percebi que sim, que aquilo era uma coisa, era uma paixão séria. Até lá foi sempre a curiosidade e o interesse, mas não há assim um dia que nos defina isso, não é? Que nos... Eu tenho memórias contigo de muitas emissões, quer na política, onde estreámos os debates com os candidatos à presidência do município. Diz-se assim agora, foi na altura era a presidência da Câmara Municipal. Debates que fizeram história, reportagens históricas, à chuva, ao vento. Sim, as noites eleitorais. As subidas de visão do Oliveira do Hospital. As subidas de visão. Tu a fazeres o programa da manhã. Sim, uma coisa sim, chamada Manhãs disso, da Rádio, se a memória não me falha. Não me lembro de oferecer uns queijos da serra. Exatamente. Grandes transmissões desportivas, fizemos quase tudo que é possível fazer no desporto, sim. Com uma falta de meios inacreditável, mas com uma vontade exatamente igual ou superior. Tens algum momento daqueles que tantos que viveste na Rádio Boa Nova que nunca esqueces? Tenho vários. Quer dizer, queres partilhar pelo menos um? É difícil escolher um, porque aquelas emissões desportivas, como tu disseste, as coberturas das noites eleitorais e os debates... A volta a Portugal, em bicicleta. A volta a Portugal, quando passava para o Oliveira do Hospital, agora está a passar outra vez. Para o ano parece que outra vez com um final de etapa, o que é ótimo. Agora, a ter que escolher um... É difícil porque foram muitos, felizmente. Mas a ter que escolher um, escolheria talvez quando o César Oliveira ganhou as eleições, aquela noite eleitoral, que foi uma revolução no Conselho, o PSD estava à frente da Câmara Municipal desde o 25 de Abril, não é? E de repente apareceu ali aquele homem que foi um verdadeiro furacão. Aliás, foi assim que ele viveu e não sabia viver de outra maneira. César Oliveira, ainda bem, porque era um furacão fantástico. E essa noite eleitoral é um momento marcante que nunca mais me esqueci. É difícil escolher um, a ter que escolher um, escolheria esse. Eu também me recordo muito bem dessa noite. Estava em estúdio, tu estavas no exterior. Chovia imenso. Exatamente. Depois, e acompanhas a deslocação de César Oliveira, também, a sede de Adelaide Freixinho, e tens aquela expressão fantástica do casamento. Que ainda hoje subsistem muitas mentes. Sim, mas lá está, é uma coisa que eu não tenho presente. É muito mais a memória que os outros têm, não é? Porque nós, como estamos envolvidos naquele momento, não temos sequer tempo de digerir isso e de marcar isso como uma... E, portanto, é muito mais a memória dos outros que me ajudam a recordar essas coisas a mim próprio do que exatamente a minha memória, onde isso fica gravado. Mas essa noite, até que escolheram momento. Essa foi uma noite, tivemos o privilégio, eu e tu e outras pessoas, de termos participado nela, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista da rádio, que nos fica para sempre, sem dúvida. A Rádio Boa Nova começa a preencher uma boa parte dos teus dias, da tua existência. Entretanto, terminas a tua carreira académica no ensino secundário e vens para o Porto. Sim, e aí ainda em Oliveira do Hospital não tenho qualquer dúvida que seria por aqui o meu caminho. E, portanto, quando se colocou a questão do ensino superior, tinha que ser nesta área. E recordo-me que há um momento, se calhar ela própria já nem se lembra disso, a Flor Bela Alves, que também entretanto trabalhou, eu, aliás, hoje é jornalista e também trabalhou na Rádio Boa Nova. Sim, jornalista da Visão. Da revista Visão, aqui no Porto, precisamente, lá no Porto, onde eu vivo. E recordo-me de encontrá-la na rua e ela dizer-me que, pá, sabes que é uma escola, porque ela entretanto também tinha acabado e procurava um lugar no ensino superior nesta área, na área do jornalismo. Há uma escola que recente, mais ou menos recente, no Porto, que é a Escola Superior de Jornalismo. Pá, se calhar aquilo é interessante e não sei o quê. Olha, não sabia, vou ver isso. Aliás, o Porto é uma cidade que me é fácil, porque tenho lá muita família e, portanto, se calhar nem a Flor Bela Alves sabe, se recorda disto, mas foi esse clique e foi isso que me trouxe para o Porto e para a Escola Superior de Jornalismo. E nessa altura já tinhas perfeitamente definido que ias ser jornalista? Ah, isso completamente, isso tinha. Tinha completamente, nessa altura, enfim, já tinha passado aquele período todo da rádio, que foi fantástico. Enfim, mudou para sempre a minha vida. Isso é uma dívida de gratidão que tenho para sempre. Houve ali uma série de pessoas com quem vivi e convivi, destacando uma, destacaria o Dr. Tavares, que foi um homem fantástico nas nossas vidas. Portanto, ele marcou-me a minha vida para sempre e, portanto, esse lado é inesquecível. E aliás, já não estou com ele há imenso tempo. Tive a oportunidade de lhe dizer isso mesmo quando foi nosso convidado em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Antes de avançar para a tua carreira jornalística, eu sei que ele gosta de ouvir rádio e eu já não estou com ele pessoalmente há imenso tempo, portanto, mandar-lhe um enorme abraço radiofónico. Fica o registro. E dizer-lhe isso, que se calhar também nunca tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente, mas ele sabe isso. Que marcou a minha vida para sempre e, portanto, tenho que lhe agradecer. Tenho essa dívida de gratidão para ele de sempre. Não é? E é muito bonito que não esqueças isso mesmo. Antes de avançarmos, como eu estava a querer dizer, pela tua carreira jornalística, permite-me que confira contigo aqui, ao vivo e a cores, como eu gosto também de dizer, o que a rádio foi importante em termos sociais e em termos de formação de uma boa parte da juventude de Oliveira do Hospital. A rádio, para todos nós, e tu fazias parte desse grupo, durante um bom par de anos, foi uma espécie da nossa âncora de desenvolvimento, de formação, como homens, como jovens, e que nos despertou uma paixão não só pela comunicação social em si, mas até pela vida. Sim, sem dúvida. Isso foi fundamental até na nossa formação intelectual e tudo. O contacto entre nós, que acho que ajudou a estreitar a relação entre nós. Há histórias que as pessoas não sabem, nem têm que saber. Mas, Oliver, há 20 anos, ou há 25 anos, não era fácil arranjar discos, não havia telemóveis, não havia... E, portanto, a rádio era uma forma de nós termos acesso a isso. E Oliver do Hospital tinha um pormenor muito interessante. Hoje é fácil viajar, quer dizer, hoje vai-se à internet por 5 euros, compra-se um bilhete de avião entre o Porto e Londres, ou por 100 euros vai-se do Porto a Nova Iorque. Há 25 anos não era nada disso. Mas Oliveira do Hospital, como a principal indústria era as confecções, as pessoas das confecções eram muito obrigadas a viajar. Era a comprar os tecidos, era depois mais tarde a vender as camisas, era a ver o que se fazia lá fora. E eu tive o privilégio, no meu grupo de amigos, de ter uma série de pessoas que estavam precisamente nas confecções. E isso foi muito importante, porque eles... Eu recordo-me que o Sr. Pedro Silva, a quem também mando um abraço, apesar de saber que nesta altura se calhar está-nos a escutar na internet no Brasil. No Brasil. Ele, através do José Miguel Silva, que é da nossa criação e que é nosso amigo, ele montou um estúdio lá em casa e, portanto, para além daquilo que nós fazíamos na rádio, também praticávamos em casa do José Miguel, porque ele tinha um estúdio. E essas pessoas traziam o mundo para Oliveira do Hospital. Traziam o mundo, traziam a vivência, traziam os discos, que na altura eram... Não havia discos, mesmo comprar discos era difícil. Havia em Lisboa uma pequena discoteca, que era a Bimotor, onde nós íamos raramente, e portanto os discos que recebíamos era o Sr. Pedro Silva que trazia. E Oliveira do Hospital tinha esse pormenor, que eram essas pessoas muito viajadas e que já tinham mundo, numa altura em que as pessoas tinham muito pouco mundo, e isso também ajudou muito. Isso foi muito importante, o convívio com o José Miguel, que depois seguiu por outra área, e o Sr. Pedro Silva, a quem mando um abraço, e eles foram muito importantes também no nosso desenvolvimento e na minha vida, e tenho para com eles também essa dívida de gratidão, porque foi um convívio, deram uma oportunidade de conviver com eles, de ser amigo deles. Isso foi muito importante na minha vida e na minha formação. Também reconheces que, de algum modo, a Rádio Boa Nova teve alguma sorte, e talvez seja essa sorte que lhe permite ainda subsistir nos dias difíceis de hoje, para sim, tudo e também para a rádio. É quase uma coisa, quase que voltamos ao início, não é? Quase vocês manterem a rádio hoje, a Rádio Boa Nova, é quase uma coisa heroica, como foi heroico aqueles que a criaram, como nós, que ajudamos a criar. Porque hoje as rádios, ainda há pouco tempo, a semana passada, recebi a notícia de que a Rádio Noar, que era uma rádio muito antiga de Viseu, desapareceu. Exatamente. Acabou. Hoje contam-se pelos dedos das mãos essas rádios que nasceram connosco, e a Rádio Boa Nova é uma das poucas. E, portanto, imagino o esforço que vocês fazem, e isto é uma coisa quase heroica hoje mantê-la a funcionar, imagino eu. Referia-me ao detalhe da sorte para dizer que, por qualquer sortilégio do destino, apareceu em Oliveira do Hospital um grupo de 10, 12 pessoas que tinham realmente, e deixa-me utilizar a expressão, jeito para aquilo. Não, sem dúvida, porque... Enfim, entretanto já tenho 20 e tal anos de jornalismo e cursos superiores e contacto com muita gente, e é frequente virem alunos, jovens alunos desta área da comunicação, perguntar-me o que é que eu hei de fazer, quero ser jornalista, o que é que eu hei de fazer, e pronto, e o que eu lhe respondo é que hoje é muito mais difícil. E o primeiro conselho que dou é estudarem, porque isso é uma coisa absolutamente essencial. Mas o jornalismo, esta atividade tem, não só o jornalismo, mas esta atividade da comunicação tem uma coisa que não se explica, quer dizer, há coisas que nascem connosco e que não se aprendem em universidade nenhuma do mundo, em doutoramento nenhum do mundo, em mestrado nenhum do mundo, e isto é o quê? Não sei explicar, mas em Oliveira do Hospital, isto para dizer o quê? Em Oliveira do Hospital juntou-se um grupo de pessoas que efetivamente tinham essa característica. Poucos acabaram por seguir a fazer da sua vida o jornalismo, mas poderiam ter sido todos, porque todos tinham condições e características, tinham esta tal coisa que eu não sei explicar o que é, que lhes possibilitava serem bons comunicadores hoje se tivessem optado por essa área. E isso é muito curioso, porque em Oliveiras do Hospital juntou-se esse grupo, e a Rádio Boa Nova era um produto muito interessante. Olhando agora para trás e tentando ver de fora uma coisa onde estive tão dentro, era um produto interessante, sem dúvida. Entretanto, tu dás corda aos sapatos, fazes-te à vida, sais de Oliveira do Hospital e, se a memória não me traiçoa, vais para a Rádio Press. Sim, venho primeiro estudar para o Porto. Exatamente. Acabei o 12º, candidatei-me então à tal Escola Superior de Jornalismo por indicação da Flor Bela. Da Flor Bela Alves, numa simples conversa de rua, por nos termos encontrado e termos em comum aquele tema nas nossas vidas naquele momento. E depois, passado uns tempos, surgiu essa oportunidade de trabalhar na Rádio Press, através de umas pessoas, uns familiares que conhecia aqui no Porto, e eles também conheciam o diretor da Rádio Press, que na altura era o Manuel Teixeira, jornalista no Comércio do Porto. E sim, uma figura hoje, conhecida do jornalismo nacional. Sim, hoje aparece menos, eu creio que estará a trabalhar com Rui Rio na Câmara Municipal do Porto. E através dele fui para a Rádio Press, que na altura, convém explicar, havia duas rádios regionais em Portugal, que é uma coisa que entretanto acabou. Havia a Rádio Regional Sul, que era a Correio da Manhã Rádio, a Sul do Mondego, e a Rádio Regional Norte do Mondego, que era a Rádio Press. E foi para aí que eu fui trabalhar, era um projeto forte aqui no norte do país, e foi para aí que fui trabalhar. Depois da Rádio Press, vais para a Antena 1? Não, depois da Rádio Press venho para a televisão. Entras logo na RTP? E continuo a trabalhar na Rádio Press. Aliás, eu hoje olho um bocado assustado quando vejo estes putos de 25, 30 anos sem nada para fazer, sem perspectivas de vida. Eu, com a idade deles, tinha 2 e 3 empregos, não é? E isso para mim é uma coisa incrível, porque eu já tinha uma vida. Aos 20, 25 anos eu tinha uma vida, ganhava dinheiro, na altura não se ganhava muito, sobretudo na altura da Rádio Press, depois na televisão já se ganhava algum, mas já tinha uma vida, já vivia sozinho, já vivia independente dos meus pais do ponto de vista financeiro, e eu hoje vejo esses miúdos de 25, 30 anos e não têm perspectivas de nada, isso é assustador, não é? Eu falava da Antena 1 porque tenho memória que também passas por sim, lá. Sim, mais tarde também estive na Antena 1, continuando na RTP. Na RTP, exatamente. O deixares a magia da voz para juntares à magia da imagem não te assustou? Na altura foi uma oportunidade que surgiu. Convém referir aqui o seguinte, na Rádio Press também vivi já de uma forma mais séria e tal, já tinha um ordenado, já tinha um horário e tive a sorte de na Rádio Press conhecer uma série de pessoas que pela sua qualidade profissional aprendi imenso e foi um convívio fantástico. Posso começar, o Ricardo Alexandre, que hoje é diretor de informação, que está na direção de informação da Antena 1. Da Antena 1, estava na Rádio Press comigo nas manhãs. O meu amigo Arsénio Reis, que hoje é diretor de informação da TSF, estava nas manhãs da TSF, da Rádio Press. O meu amigo Tiago Alves, que hoje é diretor de programas da Antena 1, estava na Rádio Press. A Sandra Sacote, que hoje é uma belíssima jornalista da RTP, estava nas manhãs da Rádio Press. O Luís Henrique, que é se calhar a melhor pessoa em Portugal a fazer programas da vida animal, estava na altura na Rádio Press. Portanto, todas as pessoas que passaram por ali hoje estão, têm uma posição interessante na profissão. Foi uma escola. Foi uma escola e foi através disso que tive a oportunidade de vir para a televisão, porque alguns deles já trabalhavam na televisão, compatibilizavam a rádio e a televisão, e há um dia que surge a oportunidade, até foi um outro jornalista, o Pedro Figueiredo, que agora está mais desaparecido das pessoas porque está em funções de coordenação, mas continua a trabalhar na RTP, e o Pedro Figueiredo que me perguntou, epá, lá uma oportunidade, tu estavas interessado? Claro que sim, vamos a isso. E foi assim que surgiu a oportunidade, não é? Portanto, a passagem da Rádio Press foi muito importante porque me permitiu chegar a outros voos e conhecer outras pessoas. Tens consciência que a partir do momento em que começas a aparecer na televisão, em Oliveira do Hospital ganhas outra dimensão? Não tenho essa... Isso foi há imensos anos, era um puto. Aliás, ainda há bocado pensava nisso quando falavas na história de começar a Rádio Nova, a Rádio Boa Nova. Eu na altura, por um lado tenho pena, por outro lado foi um privilégio. Tinha 16, 17 anos e portanto se calhar não gozei aquilo como poderia ter gozado por ser tão puto. Era 16, 17 anos, somos uns miúdos. Mas por outro lado também foi um privilégio, quer dizer, aos 16, 17, 18 anos viver aquela aventura extraordinária. É uma oportunidade, pouca gente tem naquela idade de viver uma coisa tão marcante nas nossas vidas, não é? De qualquer modo, a televisão dá uma dimensão de conhecimento tremenda. Não tenho essa noção, não é? Só mais tarde é que começo a perceber isso. Estava eu a querer dizer que a televisão dá uma dimensão de conhecimento tremenda, expõe-nos muito. Sim. E, de algum modo, tu és o símbolo máximo da qualidade, sou suspeito para o dizer, mas por que não dizê-lo, que reinava nas tais 10, 12 pessoas que apareceram na Rádio Boa Nova e que, optando por seguir uma carreira jornalista, chegas àquilo que se pode chamar ao topo, na Rádio e Televisão Portuguesa. Sim, mas foi isso na minha vida sempre foi... Nunca queimei etapas. Foi as circunstâncias. Foste assim, subindo os degraus um a um. Degrau a degrau, sempre. E na televisão, onde já estou há quase 15 anos, na RTP, sempre degrau a degrau. E por isso é que essa coisa de aparecer na televisão em Oliveira do Hospital, ganhar não sei o quê, nunca senti isso, porque foi sempre degrau a degrau. Quer dizer, eu não cheguei à televisão e não comecei a aparecer na televisão. Comecei a fazer umas reportagens, comecei a fazer umas coisas menos importantes. Portanto, como toda a gente, e depois foi por aí fora. E só muito nunca mais tarde te subiu à cabeça aquela coisa que se pode chamar de vedetismo? Não, absolutamente, isso é um absurdo. Não, não. Nem nunca te esqueceste. Sou o tipo mais simples do mundo. Nem nunca te esqueceste de Oliveira do Hospital? Nunca, Oliveira do Hospital é uma coisa que me está na. É impossível, quer dizer, nós não podemos esquecer a nossa raiz, não é? E portanto, mesmo que eu quisesse, não quero, mas mesmo que quisesse, não conseguia. Continua a ser a tua base, o teu porto de abrigo, Oliveira do Hospital? Completamente, sim, claro. Minha mãe vive aqui, portanto, as minhas raízes estão aqui. Eu vivo no Porto por questões circunstanciais. As minhas raízes, não, apesar de estar quase há 20 anos no Porto, não sinto nada. Claro que gosto da cidade, claro que conheci aqui a minha mulher, claro que o meu filho nasceu aqui e portanto, é uma cidade que também já faz parte de mim e eu faço parte dela. Mas não. Continua. Eu não sou daqui, percebes? Continuo. Passados 20 anos, ainda acho que não sou do Porto. Eu sou de Oliveira do Hospital. Como eu te entendo. Aliás, digo a toda a gente. Eu não digo a ninguém. Alguém que, se me perguntarem mil pessoas, as mil últimas pessoas que me perguntaram onde é que eu sou, eu respondi que sou de Oliveira do Hospital. Eu faço depois, exatamente só, o mesmo. Só mais tarde, pai, no segundo seguinte, ou não sei o que, é que digo que vivo no Porto, não é? Mas sou de Oliveira do Hospital, Alvoque das Vardas, Oliveira do Hospital. Estás a deixar-me muito feliz e apetece-me dizer que não dá para cantar a canção dos chutes, não, assim não sou o único. Vamos conferir já a seguir os grandes momentos que tiveste a oportunidade de viver no desempenho da tua profissão, em Portugal e não só, um pouco por todo o mundo. Estamos em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, a conversar com Luís Baila, jornalista da RTP, dispensa apresentações. Convém sempre dizer que foi aqui na Boa Nova que tudo começou. E a bem dizer, posso dizer que, e perdoem-me esta repetição de dizer, mas não é uma conversa fácil também para mim, dado que as emoções são sempre aquelas coisas que nos traem. De Oliveira do Hospital, no barco do jornalismo, já estiveste um pouco por todo o mundo. Sim, já tive esse privilégio. A minha profissão deu-me essa sorte. Não foi só sorte, também foi mérito. Não devemos ser, enfim, falsos modestos. Também foi mérito, mas sim, há uma parte que é sorte. E eu tive essa sorte de andar pelo mundo inteiro a trabalhar, que ainda é mais interessante. É óbvio que passear é ótimo, mas o trabalho, acho, eu tenho noção de que muitos sítios fiquei a conhecê-los melhor porque estava lá em trabalho. E eu em trabalho tenho essa curiosidade. Eu gosto de saber onde é que estou e gosto de mostrar aos outros onde é que estou para os ajudar a vivenciar aquilo, o sítio onde eu estou. E, portanto, sempre tive essa preocupação e foi assim que eu fui conhecendo o mundo. Quando eu aprendi a ler no jornal A Bola, a ler aqueles magos do jornalismo esportivo, como o Alfredo Farinha, Cruz Santos, o Vítor Santos e tantos outros, Carlos Pinhão, agora estaria aqui. Sim, sim, sim, sim. O resto há uns depois conheci-os mais tarde. O resto do programa. Eles tinham um currículo em que se dizia 3 mundiais, 2 europeus, 3 Jogos Olímpicos. Sim, sim, sim, é uma coisa que fica... O teu currículo também já tem um preenchimento de se lhe tirar o chapéu. Tem vários. Queres conferir connosco os grandes eventos, as grandes competições onde já estiveste a trabalhar? Tive vários. Tive nos Jogos Olímpicos em Atlanta, em 1996, depois estive no Euro 2000... Estive no Mundial 2002, estive no Euro 2008, estive no Euro 2004, apesar de ter sido em Portugal, mas estive de uma forma que foi um privilégio. Aliás, essa é uma coisa inesquecível na minha vida, porque acompanhei a seleção nacional, tive esse privilégio para aí um ano antes do Euro, já acompanhava a seleção nacional. Só te faltou jogar. Só, e tive o privilégio, aliás, de ver a final e todos os outros jogos no relvado e junto ao Banco de Portugal, e portanto isso foi uma coisa marcante, sem dúvida. Qual foi o momento de todos aqueles que já vivestes, aquele que está lá no topo das tuas preferências ou das tuas memórias? É difícil. Depois, eu estava a falar na seleção, mas recordo-me que também fui dos primeiros a falar com os jogadores do Porto e os treinadores que ganharam a Taça UEFA em Sevilha, porque também estava lá no relvado. Isso foi uma coisa muito, muito marcante, mas é difícil escolher assim um momento. A final do Euro 2004, talvez o jogo de abertura, mas lá está, são duas coisas que depois do ponto de vista profissional, independentemente do resultado, foram marcantes e extraordinárias. Mas depois há o outro lado humano e da emoção, e quer o jogo de abertura que perdemos, quer o jogo da final que perdemos, e portanto são coisas que acabam por nos marcar menos. A Grécia está-nos atravessada em todos os aspectos. Sem dúvida. País, de todos os países onde já estiveste a trabalhar, qual é aquele país que te marca mais? Ah, isso é fácil, porque eu nunca mais me esqueço e quando puder vou voltar lá, apesar de não ser nada barato, que é o Japão. No Mundial 2002 estive 15 dias na Coreia do Sul, enquanto a seleção nacional esteve lá, se bem se lembram, foi aquela vergonha do ponto de vista desportivo, que nem sequer passámos da primeira fase, fomos eliminados, e depois quando a seleção nacional veio, fui para o Japão acompanhar a seleção do Brasil, que na altura era treinada pelo Luís Filipe Scolari, e acompanhei a fase eliminatória toda do Brasil até à final em Yokohama, em que o Brasil ganhou e foi campeão do mundo. E portanto, essa experiência no Japão de 3 semanas para aí ou mais, Foi fantástica, porque o Japão é um país fabuloso. É nós penetrarmos noutro mundo, quer dizer, é passar a Twilight Zone para o outro lado. É tudo diferente, a comida, as pessoas, a organização deles. Adorei a experiência do Japão, isso sem dúvida. No jornalismo, nos diretos, nem sempre as coisas saem bem. Tens presente na tua memória algum daqueles momentos que chegas a casa e te apetece a tirar a toalha ao chão porque correu tudo mal? Não, tirar a toalha ao chão também não, porque nós, com a experiência, acabamos por perceber que as coisas são como são e, portanto, nem sempre podem correr bem. Isto é uma atividade humana e, portanto, está dependente muitas vezes da nossa... se calhar como acordamos melhor ou acordamos pior, não é? E, portanto, mas há muitos momentos em que as coisas não correram tão bem como nós queríamos, não é? Mas não tens nenhum daqueles que não esqueces nunca? É difícil, não são coisas, são pequenas coisas, porque depois analisadas agora a posteriori, na altura nós atribuímos-lhe uma grande importância, mas analisadas agora a posteriori são coisas pequeninas e, portanto, acabamos por esquecê-las e não é nada que valha a pena recordar. Vamos conferir o outro lado da tua vida. Já foi aqui dito por ti que tens mulher, que tens um filho, que vives no Porto. Apetece-me colocar aqui no topo da antena que também és uma pessoa com sentido de vida, com sentido do prazer da vida. Gostas de comer bem, gostas de beber ainda melhor. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, posso falar sobre isso e não há nada que aconteça por acaso. E se calhar isso nasce das tais minhas raízes, das minhas raízes em Alvoque das Varzas e em Oliveira do Hospital, que, como eu disse há pouco, sempre foi essa ligação forte à terra e eu ainda tive o privilégio de ser do tempo em que tudo era feito em casa, não é? Como eu disse há pouco, o azeite, o pão, o queijo, a manteiga, o, sei lá, o vinho. E, portanto, se calhar esse lado hoje ajuda-me a ter esta ligação às coisas relacionadas com o vinho, por exemplo, e à gastronomia. São coisas que eu tenho, é o lado que eu Pensas gosto. Que comer bem, beber bem, também é viver bem? Bem, ajuda imenso, é uma coisa que faz parte da nossa vida muito importante. Aliás, depende das culturas, obviamente, mas na nossa latina, as pessoas, uma parte substancial das conversas são sobre isso. O que é que jantaram ontem, o restaurante onde foram anteontem, o vinho que provaram não sei quando, onde é que vamos almoçar hoje? Quer dizer, nós fazemos muita vida à volta da mesa, não é? Não há um negócio que não se faça à mesa em Portugal, grande ou pequeno. As pessoas combinam os sítios para se encontrar de acordo com os restaurantes. Se calhar vamos a Fátima porque há lá a tia Alice. Quer dizer, por aqui se percebe a importância na vida das pessoas desta atividade, não é? Da gastronomia, dos vinhos e do... Já todos sabemos que gostar do que se faz é fundamental para desfrutar da vida e tu tentas fazer um casamento muito feliz entre a paixão que tu tens pelo jornalismo e a paixão que tu tens pela arte da vinha, pela produção do vinho, e de algum modo já começas a ser reconhecido também como um jornalista especializado naquilo que diz respeito à nossa cultura do vinho. E a cultura aqui, verdadeiramente, nos dois termos que podemos dar ao termo, a cultura de produção e a cultura que representa o que é um povo. Sim, sem dúvida, porque... lá está, primeiro essas raízes ligadas à terra que sempre tive e depois mais tarde fui percebendo que efetivamente do ponto de vista do jornalismo esta era uma área completamente abandonada, quer dizer, não, ninguém, nós em Portugal, enfim, há várias razões para isso, mas não ligamos nada, do ponto de vista jornalístico não ligamos nada, agora já mais. Nos últimos 7, 8 anos houve uma mudança grande nesse aspecto. Mas há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer reportagem nesta área, era quase pioneiro, porque ninguém ligava nada. Os jornais raramente publicavam uma coisa sobre isto. As televisões, então, zero. Mas eu sempre percebi a importância daquele setor para a nossa economia, para a nossa agricultura. Sempre percebi, aliás, o vinho é uma coisa que faz parte da história da humanidade. E portanto, o vinho é muito mais que uma bebida. Aliás, se fosse uma simples bebida, como é uma cerveja, por exemplo, o vinho já não existia. E por ter esse lado de muito mais que uma bebida, esse lado humano, esse lado de história, fui percebendo que atrás do vinho havia boas histórias humanas. E fui procurando contar essas histórias e achei que estava ali um bom furo, uma boa área para começar a divulgar e a fazer reportagens e também uma forma de fugir de fugir à minha área habitual, que é o desporto, e eu sempre gostei de outras coisas para além do desporto, e portanto essa era uma forma também de fazer coisas diferentes, e portanto foi assim que eu comecei a fazer essas tais reportagens na área dos vinhos, por um lado achando a importância daquela área, e por outro lado uma forma de diversificar o meu negócio, digamos assim, para usar uma linguagem agora modernaça aí da economia. Exatamente. O Luís Baila está a conversar connosco aqui em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É o penúltimo nome para chegarmos a um total de 25 de um puzzle que começámos a construir em maio. Luís, estava a ouvir-te com atenção e apetecia-me perguntar-te isto assim de chofre. A família, os amigos que tu cultivas também ajudam a ser o que tu és como homem e como jornalista? Ah, claro, completamente. O jornalismo, enfim, é uma atividade muito especial, mas que exige duas coisas, que é estudo e a nossa vivência, a nossa curiosidade pela vida, as pessoas com quem conversamos, as pessoas com quem convivemos, as pessoas que nos enriquecem do ponto de vista intelectual. Olha, eu ouvi aquele disco, lê aquele livro, vê aquele site na internet, isso é muito importante, essa vivência. A vivência que um jornalista tem é uma coisa muito importante. Em Portugal, enfim, ainda vivemos uma coisa muito curiosa, que é, nós se virmos as televisões norte-americanas, vemos que os principais jornalistas são todos de 50 anos para cima. Nós, em Portugal, ainda é aquela coisa dos miúdos e tal, e um tipo com 40 anos já é velho. Não percebo bem porquê, porque um jornalista, a experiência é uma coisa muito importante na confiança com que faz o trabalho que tem para fazer e na confiança que transmite aos outros que nos estão a ouvir, mas nós em Portugal ainda vivemos aqui um período um bocado confuso desse ponto de vista, que é uma coisa que eu não percebo bem, mas há de mudar isso. Também partilhas da opinião preferida, de resto, por muito boa gente que dispensa apresentações, que o jornalista não tem feriados, não tem dias santos, não tem dias de descanso, está sempre a trabalhar, e que não há dia nenhum que aconteça algo no mundo que não tenha a ver com ele. Sim, desse ponto de vista, sem dúvida, mas isso para mim nunca foi um problema. Há 20 e tal anos que trabalho aos fins de semana, portanto até gosto. A falta de horários também é uma coisa que não me incomoda. Não te atrapalha na tua vida familiar? Claro que há coisas que acabo por perder, há momentos em que acabo por estar menos tempo com o meu filho e com a minha mulher, mas procuro compensá-los de outra maneira em outros momentos, e portanto isso acaba por fazer parte da nossa vida e acabamos por nos adaptar a isso e encontrar algumas formas de compensar isso. Acho que acho que quem quer ser jornalista não encara isso como um problema, porque isso não é um problema. Faz parte da profissão. Faz parte da profissão. Há profissões muito mais complicadas desse ponto de vista. Eu gosto nestas conversas, e balanceando a parte profissional com a parte social, familiar e pessoal, apetece-me agora conversar contigo sobre a tua ligação, ainda nos dias de hoje, ao Oliveira do Hospital. Além da tua família, que por cá continua a viver, nomeadamente a tua mãe, também estás ligado à confraria do Queijo da Serra. Sim, convidaram-me para isso e eu aceitei, porque achei que devia aceitar. É um produto que também faz parte das minhas raízes. Porque, aliás, o melhor queijo que comi até hoje era feito pela minha avó, e o meu avô tinha rebanhos de ovelhas e por aí fora, e portanto fui criado nesse ambiente. E portanto, não, quer dizer, não era o queijo da Serra da Estrela, para mim não é uma coisa estranha, não, é uma coisa que faz parte de mim, e portanto achei que devia fazer parte quando me convidaram. Aliás, foi uma honra fazer parte. E agora, quando vens ao Oliveira do Hospital, quando acompanhas as notícias sobre o Oliveira do Hospital, o que é que tu pensas sobre o momento atual que vive o Oliveira do Hospital? Não vivo um momento fácil, mas não vivo Oliveira do Hospital como não vivo o resto do país, não é? E, portanto, desse ponto de vista, Oliveira do Hospital não está diferente. Quer dizer, está diferente, porque nos últimos 20 anos melhorou imenso. Não melhorou tanto como acho que poderia ter melhorado ou como nós queríamos que melhorasse. Aliás, há uma coisa que ainda há dias falava, nunca o disse publicamente, também não surgiu a oportunidade, mas posso dizê-lo hoje. Acho que os nossos políticos, enfim, de toda esta região, deviam pensar seriamente, porque andaram, sei lá, 20 anos de vacas gordas e o máximo que conseguiram foi uma estrada que termina num pinhal. Isto acho que devia levá-los a pensar, não é? Olhar para trás e pensar, o que é que nós andámos aqui a fazer? E com esta característica, que é uma coisa extraordinária, com vários governantes nesta área, até das obras públicas, nascidos e criados em Oliveira do Hospital. E, portanto, acho, isto é uma coisa, de cada vez que passo naquela estrada, no IC6, aquilo arrepia-me, porque acho que os políticos do Conselho dos últimos 20 anos deviam olhar para aquilo e pensar que realmente o que é que nós andamos aqui a fazer, porque o máximo que conseguimos, quando se fala tanto em acessibilidades, o máximo que conseguimos foi uma estrada que termina no Pinhal, num país que tem uma autoestrada para Felgueiras, uma para Passos de Ferreira, uma para Faro, outra autoestrada para Lousada. Aliás, no outro dia vim de Vila Real Porto, passei por 7 autoestradas diferentes. E nós, na nossa região, os nossos políticos, o que conseguiram foi uma estrada, já é a terceira vez que repito isto, mas é para ficar bem assinalado, o máximo que conseguiram foi uma estrada que termina num Pinhal. Estás a provocar a questão seguinte: acreditas no interior, no desenvolvimento do interior, mesclado com a expressão futuro? Eu queria acreditar, mas acho cada vez mais difícil, não é? Porque se acabam as urgências no interior, porque se acaba o emprego no interior, porque acaba-se tudo no interior, não é? E acho que é difícil assim fixar as pessoas, não é? As pessoas, se puderem, saem, não ficam. E portanto, queria acreditar que era possível isso acontecer. Acho difícil. Tu assistes ao atual momento do país de um palco privilegiado, o palco do jornalista. Como é que olhas para o nosso país? Com muita preocupação, acho que estamos numa encruzilhada, temos várias estradas à nossa frente, não sabemos bem qual é a estrada certa, não sabemos até se há a estrada certa, e isso é dramático. Aliás, 2012 vai ser uma coisa, eu costumo dizer para os meus amigos, que é um buraco negro onde vamos entrar todos e não sabemos como é que vamos sair. E acho que as pessoas têm que ter noção disto. Às vezes tenho ideia que não, às vezes quando passeio, enfim, para alguns restaurantes ou pelos centros comerciais, parece-me que as pessoas ainda não ganharam consciência disto, mas é bom que ganhem, porque 2012 é mesmo um buraco negro onde vamos entrar todos, não há ninguém que lhe possa fugir a esse buraco negro, e não sabemos bem como é que vamos sair, ninguém tem ideia, aliás, a começar pelos que mandam, pelo governo, até pelos próprios da Europa, não sabem bem como é que a gente vai sair daquele buraco negro. Isso é talvez o momento, o que é mais arrepiante neste momento, é que ninguém sabe muito bem como é que sai disto. Vamos voltar ao jornalismo e vamos começar pelo jornalismo local e depois vamos chegar ao nacional e ao momento que estamos a viver. Aqui em Oliveira do Hospital, como sabes, a nossa Rádio Boa Nova teve um início de ano muito conturbado e já o aqui referiste, e é verdade, é quase heroico manter a Rádio Boa Nova a funcionar. O jornal Correio da Beira Serra encerrou a sua edição em papel, subsiste online. O jornal de Arganil também encerrou a sua edição em papel, subsiste no online. A comarca de Arganil regressou. Valha-nos ou menos isso, uma boa notícia. Sim, é verdade. As rádios locais aqui à volta, Ceia, Tábua, Santa Combadão... Arganil ainda existe. Arganil existe, Mangual também, mas Ceia, Tábua, Santa Combadão, isso acabou, e algumas em Viseu também acabaram, e outras por esse país fora acabaram. Acreditas que é possível ter um jornalismo local? Nem nacional, quanto mais local. Acho que isto, na minha área, que é a área do jornalismo, acho que daqui a um ano, no final de 2012, não há pedra sobre pedra. É o que eu acho. Estás assim tão negativo? Não sei se isto é negativismo. Eu acho que é realismo, e é de alguém que conhece bem a realidade económica que estamos a viver e de alguém que conhece bem a área onde se movimenta há 20 anos. E eu acho que não haverá pedra sobre pedra. E quando digo, o que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que vamos ter jornais nacionais a fechar, quer dizer que vamos ter rádios nacionais a fechar, quer dizer que podemos ter televisões dos canais mais importantes, a TVI, a SIC, nomeadamente, com ordenados em atraso, por exemplo. Quer dizer que vamos ter a RTP reduzida a uma coisa insignificante. Vamos pegar por aí pela RTP. E é isso que eu quero dizer. Quer dizer, o pedra sobre pedra é isto. E já não é pouco, não é? E não é nada pouco. Mas vamos pegar por aí pela RTP. Tu tens 42 anos de vida, mais de 15 na RTP. Uhum. Hoje passamos o dia a discutir o encerramento da RTP, o encerramento de um canal da RTP, o encerramento de serviços da RTP. Como é que tu vives isso? Vivo com, logo, ao lado pessoal, que vivo com preocupação, como é evidente, mas isso é uma conversa mais lata e mais larga, que é, eu acho que nós hoje discutimos um pouco o que é importante, nós discutimos o que é superficial, isto é, acaba-se com o Estado, tem que se acabar com o Estado, e não discutimos o verdadeiramente importante, que é, devemos é gerir bem o Estado, como é que devemos gerir o Estado? Eu acho que esta é que devia ser a discussão, para termos um Estado forte. e com capacidade de intervir de todas as vezes que fosse necessário intervir. E não, nós não discutimos, ninguém, não ouves ninguém discutir a forma como é que nós nos próximos 20 ou 30 anos queremos gerir o Estado. Não ouves essa conversa. O que tu ouves é, vamos fechar não sei quantas esquadras, vamos fechar a RTP, vamos vender a EDP, vamos vender a REN. É isto que tu ouves, não é? Porque o verdadeiramente importante tu não ouves, né? essa discussão não existe pura e simplesmente, e eu vejo isso com pena e isso revolta-me em alguns momentos, confesso, como cidadão isso é... O empresário Alexandre Soares Santos diz que um país falido não tem condições para pensar, talvez seja isso. Pois, provavelmente, a nossa situação é mesmo desesperante, isso eu também compreendo essa frase e se calhar é verdade, mas temos que arranjar forma de pensar, mesmo tesos e à beira da bancarrota, temos que arranjar forma de pensar, porque a bancarrota não nos corta a cabeça, não é? Pode-nos cortar a comida, pode-nos cortar algumas coisas da nossa vida, mas a cabeça não nos corta. Ficava aqui a conversar contigo até ao final do dia, mas não é possível, a rádio tem limites. Vamos falar um pouco da encruzilhada que vive o jornalismo. Nesta nossa parte final da nossa conversa, a verdade é que isto está tudo misturado com esta história da net. Os jornais fazem o que faz a rádio e a televisão faz o que faz a rádio e o jornal, a rádio e de aspas, aspas. Como é que tu olhas para tudo isto? Na altura em que se diz que já nem há rádios, nem jornais, nem televisão, há sim mídia digitais. Sim, ainda existem, não é? Vivemos uma época de turbilhão e daqui a uns anos poucos de mudança de paradigma. A aproximação das pessoas a este meio vai ser completamente diferente, isso sem dúvida. A televisão, estes canais mais generalistas, como nós conhecemos hoje, a RTP, a 1 sobretudo, a SIC e a TVI, a tendência é acabarem, não é? As coisas serão muito mais segmentadas, traz um canal para crianças, um canal de informação, um canal para homossexuais, um canal para mulheres novas, um canal para mulheres velhas, um canal para bebés, portanto o futuro na televisão é esse, não tenho dúvida. Em relação à rádio, eu continuo a ouvir imensa rádio, aliás eu acho que feitas bem as contas ao fim do dia, é mais o tempo que ouço da rádio do que vejo televisão. E eu acho que é cada vez menos gente que ouve a rádio. Mas a semana passada saiu um estudo que diz que a internet está a inverter um bocado isso e que há mais gente a ouvir rádio. Oxalá. A rádio mete-se um pouco em todo lado. Mete-se na internet, mete-se na televisão, mete-se connosco na cama. Sim, sem dúvida. É uma coisa fantástica. E há uma rádio, por exemplo, de Lisboa, que só se ouve, e a rádio é de Lisboa, efetivamente, e só se ouve em Lisboa, através da forma tradicional. Mas graças à internet, que é a Rádio Radar, costumo ouvir com muita frequência aqui no Porto, quando posso. E, portanto, aqui está um exemplo de que a internet pode efetivamente ajudar a que a rádio sobreviva a este turbilhão. Mas esta mudança de paradigma assusta-te ou desafia-te? Não, desafia-me, desafia-me. Acho que o que me assusta são outras coisas diferentes, que é esta dificuldade económica porque passa ao país e obviamente quando não há dinheiro para publicidade, as rádios, as televisões e os jornais vivem de publicidade, não vivem de mais nada. E portanto, se as empresas não têm dinheiro, este setor está completamente descapitalizado, está sem dinheiro e portanto, quando acontece isso, o jornalismo fica muito mais à mercê do poder político, do poder económico, dos vários poderes que existem, e isso é que verdadeiramente me preocupa. Não é a mudança de paradigma, porque a mudança de paradigma é como tu dizes, é um desafio, não é uma preocupação. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, tem mesmo que chegar ao fim. Tens uma música da tua vida? Não, uma música não. Ou um autor? Ou um grupo? É difícil, tenho vários, desde portuguesa. Queres partilhar um connosco? Posso partilhar dois para ser um português e outro, os Chutos, que são muito marcantes, ajudaram a nossa criação, e lá fora, por exemplo, os Smiths, que... Tens um livro da tua vida? Não, um livro também não. Tenho vários autores de que gosto, né? Pessoa, aquela ligação à Terra, o Torga, o Virgílio Ferreira, são livros. Agora, um livro mesmo não tenho. Tens um jornalista que seja o teu ídolo? É difícil, já tive a oportunidade de conviver com alguns grandes jornalistas, trabalhar com alguns, outros conhecê-los só pessoalmente, e portanto é difícil escolher um. Há muita gente que admiro e desse ponto de vista, como as coisas nasceram da forma que nasceram em Portugal, formaram-se grandes jornalistas com esta história das rádios locais e as rádios. Há muitos grandes jornalistas que vieram dessa área. E aproveita o momento, acho que estamos bem servidos, e encosta-me à parede. Diz-me o que é que eu te devia ter perguntado e que não perguntei. Não, acho que está tudo perguntado. Nós costumamos dizer que as perguntas nunca são más, as respostas é que podem ser mais fracas e, portanto, se calhar aqui o problema fui mais eu do que tu. És um homem feliz, Luís? É, a felicidade, podemos acabar isto como comecei, a felicidade são pequenos momentos e, portanto, tenho tido alguns pequenos momentos felizes, sem dúvida. Luís Baila, 42 anos, jornalista da RTP, colaborador fundador da Rádio Boa Nova. E assim estamos mesmo quase a chegar ao fim desta coleção de nomes relevantes dos últimos 25 anos de Oliveira do Hospital. Para a semana é mesmo o último. Gostamos imenso de estar consigo em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, ao sábado, depois das 12, à segunda, logo a seguir às 19, e em permanência em www.radioboanova.com. Assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova, com o apoio do Crédito Agrícola. Obrigado pela sua preferência. Contamos consigo. Um abraço. Até para a semana.